YVB 776, Rede Loop, Rio de Agosto. Se o hino for cantado de trás para frente, ele deixará de ser um hino e passará a ser hino. Luffy Repórter, nessa sexta, num horário que não tá aqui no roteiro. Acredite! Assista agora a Sessão de Vagabundagem com o filme Perdidos na Noite. Festival de Englotados, um oferecimento Bombril, um produto indispensável para quem quer assistir essa merda. Essa desgrama estreia em maio, a qualquer hora de algum dia. E essa reunião é um caralho, viagem de barco, mas seguro e divertido. Nesse verão, viagem de barco. Jornal Postal, o Brasil e o Rapaz de Mundo, em apenas 30 minutos. Segunda a sábado, 7h50 da noite. Vem aí mais uma dor de cabeça. Sessão de Vagabundagem, orgulhosamente patrocinada por Bombril. Indispensável para assistir essa merda. Mas de novo esse negócio. Censura. 2 da matina. O programa a seguir não é recomendado para quem trabalha ou estuda cedo demais. Vê se vai dormir, ô seu vagabundo! No ar, mais um campeão de audiência.